7220, direita 219. Direita 219, boa noite, 77. Salvador, boa noite, 07, chegando no posto táxi. Gol 1807, está autorizado o táxi, Alfa Juliet, pátio 3, posição 07 do mesmo. Alfa Juliet, pátio 3, posição, posição, ok? Posição 07 do mesmo, ficando atento ao sinalizador. 07, atento ao sinalizador, gol 1807. Cinco 2, 1, 8, autorizado ILS, reporte estabilizado. Batalha estabilizada ILS, 5, 2, 1, 8. Controle Salvador, passarei 2226 para a descida. 2226 autorizado, descida a nível 050. 050, 2226, notarei. Provavelmente esse posto será 08. Fica na atenção sinalizador. Sim, 08 só tem sinalizador, 08 07. 352-8. 352-8, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 3895, tá mais perto. Controle Salvador, muito boa noite, voo 604, 5001, 0. Com 604, chegada a Mari, desce agora nível 050. Na Mari, Manoel, 050, boa. Lado, o trip. 7. Para 2-2-2000, é autorizado descida para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 com 1012, na proa do Neto, vai reportar. Baixado travado, 5-2-8. 5-2-1-8, pouso autorizado no 0, uma centena, 8-9. Mete pra ela. Cópia? autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decola Luna 0, curva esquerda, sai da mão, manutenção pra ti, via peso Luna 9, após Bangu, após Abocu, eu posso conforme ontem. Controle opera 120 decimal 8, transponder 5524. Dado 370, Fortaleza, decolando da mesma posição esquerda na pista Pombo, após o projeto, peso Luna 19, Bangu, DCC Abocu. O motor de pé 120.8, transponder 5524, transponder 3253. 3858, Latão, contagiamento está correto, estamos prontos para o tibete de treinamento. Vai chamar. Solo 5218, táxi Alfa. 5218, autorizado táxi Alfa, Juliette, pátio 3. Provavelmente posição 04, fica na tentativa 02. Confirmando Alfa, Juliette, pátio 3. Afirmo, pátio 3, posição 04. Controle Salvador, nós ainda não no localizer, mas já avisou, Rafa. Reporte foi ILS, passarei 2226. Vai reportar. Pelo menos. Não. Opa, quase. Silvio Passaredo. Passaredo 2226, chame agora a torre 118, decimal 95. 1895, bom trabalho. Prato. 1604, desça para 2000 pés, ajuste na 0102, autorizado ILS, X-ray, pistão na 0, reposto estabilizado. 2000 pés, vai botar estabilizado. 604, boa. Salvador, cordial, boa noite, passando 2226 no externo, Cibra, trem baixo. 2223, pouso autorizado na 0, 080, 89. 80 com 8, livre, pouso na 10. Salvador de Oxaré 6310 para Recife 310, seguinte da informação. 6310, sou autorizado Recife, nível de voo 350. Vai decolar 1-0, curva esquerda, saída Tuca, transição Caju, via Pelisk 58. Controle opera 120, decimal 8, transponder 5521. Recebido, 350 para Recife, decolada 10 com curva esquerda, pulsa, caju, tilápia, 58, 128, é o controle 5521 para o ponto. 3190, cadenciamento está correto, chama para o pushback acionamento. Chamare, pushback acionamento, chanel 659, está no fundo de número 2. Chanel 259, está autorizado, chama para um táxi. Autorizado, vai aguentar táxi, chanel 259. Alfa Juliette, pátio 302, prevista posição 2226. Calma 3258, aguardo autorização de pushback acionamento. Pré-autorizado 190, copia? Confirma, amiga. 190. Copia. Está autorizado Aracaju, nível de voo 190, decola 10, curva esquerda, saída Pucajão, após direto Aracaju. Controle PL 120, decimal 8, transponder 5531. Autorizado Aracaju, 190, decola da 10, saída Pucajão, após Aracaju, 208. O 5216, quando ele mexeu correto, chama pronto para o espectronamento. Para o táxi do Chanel 6259, POB 136, 355, galhão. MD59, está autorizado o táxi de Apationo, táxi da Índia, ponto 010, chama Toei, 118, decimal 95. 7295, táxi autorizado da via táxi da Índia, chama MD59. 3258, fica dentro da Guarda Avianca, passa reto agora, após estar autorizado, pode ficar com saneamento, chama no pronto táxi. Avianca está autorizada, se manda no táxi. A torre 118, 1895, chamada, obrigado, uma boa noite. Boa noite. 2, Salvador. Muito boa noite, gol 1604, final da 10. 604, reporte baixada travada. Reportará, 604. Doroxanea 6259.0 pista 10. Mantém o ponto 0629. Mantendo o ponto 0 pista 10. 604, todo autorizado no 0. O vento 080-612. Ele pouso, 604, boa. Afirma. Salvador, o tanque 3662, cliente da Alfa, pronto da cópia Natal. Então, 3662, estão autorizados Natal, e hoje vou 370, decolo no 0, curva esquerda, saída pouca, transição Zipá, viagem do 1-0. Controle opera 120, despão 8, transponda 5523. 3662, sente autorizado Natal 370, decola na 10, primeira curva esquerda, na Puca de Pai, aí Upper Zulu 10, o controle 1208, transponder 5523. Então 3662, contagiamento correto, chama o ponto de perfeccionamento. Então 3662. Salvador, até 328, está pronto para o táxi, 148 a bordo, 4 horas de longe, acionamento, entrada de uma pessoa. 358, poderia confirmar, 148 a bordo? 148. Sim, sou autorizado o táxi via Índia, ponto para 10, se matou em 1895, ajuste 1012. Estado 1012, via Índia, não considera 2, 4, 5, 0, 3, 2, 5. Solo, Fortaleza. Solo, Salvador, gol. No 604, livrou à direita. Pode ir. Plano de controle em forma visual, chuva leve. Tá, sim, data 9224. 6044. mantém 3258. Aos 46, controle André 08, por favor. 608, 62, passou. Cadê o volante, você escuta? Janeiro 6259, contato radar, sua para nível 360 da Euleida Bridge. Subindo ao 360 da Euleida Bridge, Janeiro 6259, alguma por direto? Aguarde. Obrigado. 289, autorizado para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2000, LIBRLS, voo 9289. Chanel 6259, autorizado líder. Voando direto líder, Chanel 6259, obrigado. Decolando as 49, controle 120.8, bom gol. 120.8, obrigado, tem uma hora aí. Já também. Rodou boa, até 3858, decolado no 650. Saída Momo Frutti. 370 Momo Frutti, até 3850. Salvador, Xané 6259, poderia, por gentileza, coordenar com o centro a proa de bridge? Coordenação. 6259. Tranquilizão, LS, XA, Gol 1, 9289. Gol 9289, chame Torre 1, 1895. 1895, obrigada, boa noite, Gol 9289. Boa noite. Gol 9212, reautorizado, descida para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Ajuste em Salvador, na 012. É, bem 12? Assim. 2000. Comendou, já está estabilizado na crente, vou 9-10-1-10. Controle, alguma chance do seu 3-8-5-8 voar por aqui? Mantenha saída com a descongelação. Obrigado. 9, boa noite, cheque trem. Passado, checado. Pouso autorizado no 0-0-70-7-9. Livre pouso, pista no 0, ou 9-2-8-9. Então, para o início do pushback, botar 3662? Não, já vai ser agora. Está autorizado, chame o próprio táxi. 3662, sente livre pushback e acionamento. Meu nome é 259, eu tenho de coordenação diretamente com a Recife, 12, correção 13395, alterna 13325. Gente, chamando Recife, 13395, 13325, Oxaneme 259, boa. Mas tá vindo da de baixo ou tá vindo à sua direita, bem à direita da linha do litoral? De baixo, aparentemente do festival aqui que tá tendo aqui embaixo. Entendi, mas estão mirando na aeronave ou, tá, ou só passou perto? Mirando na aeronave. Obrigado, será reportado. Estou mirando agora, na presente posição já estou mirando na aeronave. Gente, vindo do festival de verão, obrigado. De nada. Solo 55, direita 219. Direita 219, gol 9289. Solo Salvador, uma boa noite, 9289, Lisa. Livre táxi até antes da Juliette. Gol 9289. Livre táxi até antes da Juliette, 9289. Patatã, Whisky, Lima, Oscar, Salvador. Pode chamar Recife, 3365, alterne 134, decimal 9. 3365, alterne 134, decimal 9. 134, decimal 9. Charlie 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5527. Localizador, Catiqueira 10, vista, voo 9212. 9212, complete para seis ventos, chame torre 18895. 895, até já, Charlie. Até. 5527. Corre, boa noite, voo 9212. Ótimo. Desavistado, cheque trem. Aí em cima. Desavistado, chama pronto pro táxi, Oceaner 6310. 6310. Na 3662, pronto para o táxi com 155 a bordo, 3 horas, alternando Fortaleza. Autorizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera 10, TAM 3662. Índia Alfa, ponto de espera 10, TAM 3662. TAM 3858. Tá bom, boa, 9212. 212, gente, posto autorizado 10, 080, 612 de 9. Veio, posto 10, boa, 9212. A frequência 133 decimal 65, alternando 134 decimal 9. Matheus, fizemos várias chamadas aí nessas duas frequências sem contato. Sim, fizemos então na 1288, alternando 1260. 288-260, obrigado. Torre Salvador, está 3662.0 da 10, pronto. 62 visual para a final. Afirmou. Pouso o tráfego ali, mantém 3662. Pouso o tráfego na final, rodinha e mantém na 10, tá? 2 horas e 30. Fernando Salvador, POB. Gente, essa aeronave de categoria Charlie. Com relação à esteira, qual é a categoria da aeronave? Da 1735, o Isco Lima Oscar. Aguardando na Juliette, voo 9289. Voo 9289, aguarde para ingresso. Aguardamento na remota da parte 2. Doutor Salvador, boa noite. Informação Bravo, Oceaner 6133. Serena 313, boa noite, autorizado de chegada Gonf, desça para 3 mil pés, sem restrições, ajustado no 0-1-3. Solo 52, 1-6-3, puxa acionamento, parte 3. Tri VIP 5216, autorizado, chama o próprio táxi, parte 3. Gente. Fala, boa noite, boa 9212, vem pra lá, tá? 9212, chame antes da Juliette. Fala, boa 9219, qual a previsão de bota de parada? 308, do Pátio 1. Tá ok, tá aguardando o 9212. Fala, Salvador, Hugo 1604, autorização Fortaleza, tem informação aqui. 1604, Fortaleza, nível 370 autorizado, up Zulu 19, Bangu, direto Abuco, após direto, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 1, 20.8, torre 18.95, transponda 5532. Autorizado 670, conforme a rota do plano de voo pela Ambezulu 19, após Bangu, após Abucu e após Montero-Via. Decolada no 0, primeira curva esquerda, na frente da Momo, Froti 208, 5532, pro Golfo 1604. Correto, então vamos funcionar. Vamos lá. 4-1-0-1-0-1-0. Bangu, Whisky Lima Oscar. Para táxi, coxa 63, 10, 3 horas e 5 minutos no dia, 130 a bordo, Guerra Natal. 3 horas e 22. 0 a bordo, Guerra Natal. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 1-0, via Índia e Alfa. Via e Alfa, ponto de espera, vai chamar tudo. Torre 208. 208, boa noite. Oh! 307. 662, boa noite. 3662, boa noite. Contato radar na decolagem. Saída PUC, nível 370 cruzado. Ok, saída PUC. Atenção para o 370-3662. Está direto Zipar, o senhor 3662, senhor? A gente mantém a posição. 5216 da Tri para o táxi, 57 a bordo, 3,50, alterna Recife. Recife, 5757. Gente, pátio 3, livre táxi, vai seguir o Oceané, Airbus 320 da Oceané no pátio 1. Pátio 3, após segue o Oceané, o Airbus, para visual com o mesmo, 5216. Gol 9289 e o Gol 9212. Aguarde para o ingresso. 9289, aguarde. 9310, aguarde. Salvador 6310 da Ocean, ponte para a foto. 310, a linha decola. O vento em Salvador é 080-612. A linha decola 6310. 6310, quanto é presente pelo Sander? 5 mil, tudo bem? Sim, se trata. O Gol 9289 pode prosseguir para o 8? Livre ingresso agora, Gol 9289 pro 08 e o 9212 pro 05. 9289 seguindo 08. 9212 para o 05. O trip é o segundo para decolagem em Salvador. Entrega quanto na subida? Gente. Salvador, boa noite, 6310 da hoje. Cinema 310, boa noite, contato radar na decolagem, saída PUC, nível 35030. 3506310. Tram 3305 para sequenciamento, mantenha presente o PROA limitado por 10 milhas. Presente PROA limitado por 10. Autorizado Duna da presente, Xanema 313. Duna 6310. Desculpa, foi pro 6310 ou 6313? 6313. Duna da presente, desça para 2000 pés, autorizado LS, XOI, pistão 0, reporta no localizador. Ok, para 2000, informará no localizador o 6313. Tram 3662, chame Recife na frequência 133.65, alternando 134.9. 13365, alternando 1349, está 3662, uma boa noite, Chapada. Boa noite. Tram 3305, desço para 3000 pés, ajustado no 092. 3000 no 092. Tram 3305, reduz a velocidade para 2000 mais. 2009. decolagem 07062. Azul 4070, autorizada a chegada mar e desça para 3 mil pés sem restrições, ajustado no 092. Maia 3500, 4001. E facilitar a coordenação com o controle, a gente pode efetuar a saída Conde nível 150. Prefere muito não? O senhor prefere fazer a Conde no 150? Não, só se fosse para ajudar. Não, pra, não vai precisar não. O senhor vai ter que manter por causa do, do Learjet na 17. Ok. A posição de 2 horas, 8 milhas com 2.50 mais de Guantanamo. A gente projetou na meu tráfego de gás 3.30. Para 2000? Autorizado, desça para 2000 pés, autorizado LS, X-Way, reporta no localizador. GVMS no localizador, obrigado. Puxa, né, 6303, agora interceptando o LOC, iniciando redução. Sim, se completo o procedimento, chame torre 19895. 895. Papatango, Whisky Limasca, saída PUC, transição Aru. Whisky Limasca, boa noite, contato radar, saída PUC, nível 210. Ciente, saída PUC, nível 210, Whisky Limasca. 1012, confirme pista molhada, senhor. O Felipe no 52 no meio, tá molhada a pista ou tá só úmida ainda? Somente úmida. Obrigado. Autorizada a decolagem, 07059. Livre decolagem, 5216. 6313, a pista só úmida. Ok, graças, só úmida, obrigado, tribo. Sente, chame torre na frequência 118-95, bom pouso. 1895? 118-95. 6070-59-1012, ajuste, pouso autorizado no zero. 6303, sente, livre pouso, pista 10. Boa noite, tá 3305, passando Duna, no localizador da 10, tá cheio de tráfego, colega da frente. 3305 é o segundo, ajuste 1012, pista úmida. Obrigado. 5216, decolado ao Zuno 5, controle, 120, decimal 8. 208, boa noite, 5216. Controle Salvador, boa noite, 5216, decolou na PUCA. 5216, boa noite, contato radar, perfil PUCA, nível 190. PUCA, o 5216, solicita nível final 150. Autorizado. Ciente. Cena 310, chame Recife na frequência 13365, alternando 1349. 3365-349-63-10. Azul 4070, desça para 2000 pés, autorizado LS, que foi pistão 0, reporta no localizador. informar a no localizador do X-Ray 10, azul 4070. É 313, azul no meio, direito, 219. 6313 e Bruna Fox. Boa noite, autorizado táxi, posição 04 de Fátima. Ok, livre táxi para o 04, o 6313. Controle Salvador, copia o 6310 do Oxanã. Negativo. Negativo, Recife, 3365, 349. Sim, teremos na frequência 13395, alternando 13325. Ok. Capitão Luiz Lima Oscar, chame Recife, 13395, alterna 13325. 13395, 13325. Direita 219. Direita 219, 3305. Solo Buena, 3305. Solo, boa noite, 3305.